Terminou a 56ª edição do Vodafone Rally de Portugal. A 5ª prova do Campeonato do Mundo de Rallies teve lugar este fim de semana em Portugal e Carlos Rovanpera alcançou a sua primeira vitória da temporada. O jovem campeão do mundo conquistou a pontuação máxima ao vencer também a Power Stage e alcançar assim 5 pontos extra que o levam à liderança do Campeonato do Mundo de Rallies, agora que os pilotos se deslocam para a Sardenha. Foi uma prova muito disputada, com alguns percalços para alguns pilotos. Uma coisa que fomos notando foi as enormes sanções por parte do Comitê Técnico, que sancionou, por exemplo, Oliver Solberg por ter feito uns donuts no final da Super Especial de Lousada. Mas vamos aqui aos destaques, fazendo um balanço por etapa. Na etapa número 1, onde os pilotos percorreram os troços de Lausanne, Goiás e Erganil por duas vezes e depois foram até Mortágua e terminaram o dia de sexta-feira na Super Especial da Figueira da Foz, o destaque vai para a enorme dureza dos pisos da zona centro de Portugal. O japonês da Toyota, Katsuta, teve um problema no alternador que o fez abandonar a prova, regressando em Super Rally. Uma etapa onde o ter aberto a estrada, ter sido o primeiro na estrada, penalizou fortemente Evans, ele que até questionava se por aventura seria só a sua posição de partida ou alguma afinação ou até alguma desconcentração por parte dele. Destacamos também no final da primeira passagem de Erganil do princípio de incêndio de Pierre-Louis Loubet, que depois foi prontamente resolvido pela sua equipa de mecânicos no Flexi Service em Erganil. O destaque grande para o dia de sexta-feira vai para a vitória de Armindo de Araújo e Luís Ramalho no Campeonato de Portugal de Rallys, e o aspecto negativo do dia foi o forte acidente de Elfyn Evans e Scott Martin no Toyota Yaris, que levou a que a dupla abandonasse a prova portuguesa, levando a própria Toyota a emitir um comunicado onde o rollbar não tinha sido afetado, mas os danos estruturais do Toyota eram grandes e fazendo com que o britânico não pudesse participar na restante prova de Portugal. Na segunda etapa, decorrida no dia de sábado, os pilotos percorreram as especiais de Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, terminando o dia na Super Especial de Lousada, na pista de rallycross da Costilha em Lousada. Os destaques vão para o ataque impressionante de Rovanpera, que foi ganhando classificativa atrás de classificativa, aumentando a vantagem para os seus mais diretos perseguidores, no caso a tripla da Hyundai, Dani Sordo, Esa Pekka Lappi e Thierry Neuville. Rovanpera, que até dizia que tinha acordado bem disposto e que tinha dito para ele próprio: vamos lá fazer um pouco de rally. Um facto curioso que leva a que Kalle Rovanpera seja um enorme fenómeno por parte dos adeptos desta modalidade. A parte final de Amarante foi madrasta para Pierre-Louis Loubet, o piloto da Ford, já praticamente no final da especial mais longa do rally, perder uma roda, cometer um erro que o fez perder uma roda e que ditou assim ao abandono. Ele que, no entanto, regressou hoje à prova portuguesa em Super Rally. Um destaque pela negativa vai para o forte acidente de Zaldívar em Hyundai, na segunda passagem por Amarante, que levou a que os pilotos fossem evacuados de helicóptero e tivessem que ir até ao hospital efetuar alguns exames, graças a Deus sem consequências, mas que levou ao finalizar da especial mais cedo. Destaque também pela negativa para a desistência de Miguel Correia e Jete Carvalho, que vinham a fazer uma brilhante prova, eles que são os líderes do Campeonato de Portugal de Rallys neste momento. Como já dissemos há bocado, também a penalização de um minuto imposta pela organização a Oliver Solberg por ter feito uns donuts, uns peões no final de Lousada. Pela positiva, destacamos a luta pelo pódio entre os três participantes da Hyundai, uma luta muito interessante que nos levou a pensar quais seriam as ordens da equipa para o último dia de prova, mas que não foi necessário devido a um problema com o Hyundai 20 Rally 1 de Thierry Neuville. O destaque para a última etapa do Vodafone Rally de Portugal, que era composto pela especial de Paredes, Faf, uma primeira passagem pela especial de Faf, por o troço de Cabeceiras de Basto e terminando com a power stage habitual da prova portuguesa em Faf. O destaque do dia vai para o problema mecânico do Hyundai de Thierry Neuville, que o fez perder imenso tempo. A posteriori saiu ainda uma penalização monetária ao piloto, aliás, ao piloto e à equipa, devido a um erro do seu navegador. Um dos comentários frequentes, generalizados, dos pilotos nas primeiras três classificativas do dia era notório a falta de andamento por parte das duplas que se estavam a poupar para a Power Stage, estavam a gerir o andamento e os seus pneumáticos para a última especial do dia. O outro destaque vai para a vitória de Gus Greensmith em Skoda Fabia, ele que vence o WRC2 por escassos 1,2 segundos sobre Oliver Solberg, ele que no final foi furtado pelo piloto britânico, mas que estava tremendamente desolado, pois tinha feito uma prova imaculada e uma penalização, na nossa opinião, muito injusta, que o levaram a perder, mas que mesmo assim, reconheçamos que foi uma luta muito interessante, o sueco Solberg a recuperar de uma desvantagem de cerca de 30 de segundos, finalizando o rally com uma margem mínima de 1,2 segundos, digamos que quase um piscar de olhos. Uma prova imaculada pelo piloto do Skoda, mas que, pronto, aquele ligeiro erro, digamos assim, a fazerem com que ele perdesse a vitória justa e merecida na prova portuguesa. Armindo Araújo consagrou-se, além de ter vencido para o Campeonato de Portugal de Rallys, consagrou-se pela quinta vez como o melhor português no Vodafone Rally de Portugal. O destaque vai pela vitória de Kala Rovanpera, que foi superior, ele que não soube gerir muito bem no primeiro dia o seu andamento para não perder muito tempo para os que partiam atrás dele, ele que era o segundo na estrada, e que no dia de ontem, sábado, que adotou um ritmo que mais ninguém conseguiu acompanhar. Outro destaque pela positiva é mais um pódio para o espanhol Dani Sordo, que voltou a fazer uma brilhante prova. Ele que no final teve umas declarações bastante emotivas ao dedicar a vitória ao malogrado que é Craig Breen, que faleceu, recordamos, no passado Rally da Croácia, quando efetuava um teste antes da prova. Ele que dedicou o excelente resultado à família do piloto irlandês. Destaque também para a excelente prova de Esa Pekkalappi e Anna Firm em Hyundai i20 Rally 1. Eles que conquistaram a terceira posição à frente de Otto Tanak em fora. Um dos maiores destaques já a posteriori da prova ter finalizado é a confirmação do Vodafone Rally de Portugal no Campeonato do Mundo de 2024. Da nossa parte, do Nuno Diniz Fotos, um muito bem-aja à Rádio Boa Nova pela nova oportunidade e parceria, e cá estaremos para novos momentos de desporto motorizado. Acompanhe o desporto motorizado na Rádio Boa Nova e em nunodinisfotos.net.